Pedro Lopes suspenso por 15 anos. Federer entra a vencer em Doha. Futebol Clube do Porto sofre a sua primeira derrota no futebol. Estas e outras notícias daqui a pouco, na edição do Desporto Antena de hoje. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 19h e as 19h30, aqui, na Antena Web. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta, assassinaram Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, de segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Desporto Antena, a primeira com a apresentação de Carlos Bonaparte, eu mesmo. Realizou-se no passado dia 2 de janeiro, domingo, a primeira jornada da segunda fase da Taça da Liga, a Bwin Cup, Taça da Liga em futebol. Foi uma jornada com surpresas e com alguns resultados já esperados. A maior surpresa de todas foi no Dragão. A equipa do Futebol Clube do Porto perdeu por 2-1 frente ao Nacional. Após 36 jogos sem derrotas, a equipa de André Villas-Boas caiu aos pés dos alvinegros. No Dragão, foi o Futebol Clube do Porto primeiro a colocar-se em vantagem aos 60 minutos, num golo marcado através da marca de grande penalidade pelo incrível Hulk. Mas a alegria só durou 18 minutos. É que aos 78, Anselmo fez o 1-1 para a equipa do Nacional. O mesmo Anselmo faria mais tarde, aos 84 minutos, o 2-1 final. O outro jogo de destaque foi o Benfica Marítimo, mas aqui o resultado foi bem mais esperado. A equipa da Luz venceu em casa por 2-0, com golos de Sálvio aos 24 minutos e de Javier Saviola aos 39. Foi um jogo tranquilo e sem grandes preocupações para Jorge Jesus. Já ontem e no grupo C, a equipa do Naval 1º de Maio viu-se defrontada contra uma equipa sob pressão. Uma equipa insegura, mas que mesmo assim conseguiu arrecadar 3 pontos, marcando 2 golos. Simone Vukcevic aos 69 minutos e Lietzen aos 72 fizeram o resultado. O jogo da noite foi o Braga-Guimarães, que teve início às 21h15 no grupo C. 3-1 foi o resultado final, num jogo cheio de emoções, expulsões e 4 golos. Quem começou em vantagem foi a equipa do Guimarães. Logo aos 4 minutos viu Toscano introduzir a bola dentro da baliza bracarense. Mas a festa acabaria por durar pouco tempo. Aos 20 minutos, através da marca da grande penalidade, Alain restabelecia a igualdade para os bracarenses. 1-1 aos 20 minutos. 20 minutos depois, ou melhor, 22 minutos depois, Lima fazia o 2-1 e marcava a cambalhota no marcador para a equipa do Braga. Aos 90 minutos, Mayong fez o 3-1 para a equipa do Braga, consagrando assim o Braga vitorioso e dando a este clube os 3 primeiros pontos desta segunda fase no Grupo C. Há pouco falei em expulsões, é verdade, é que Jorge Ribeiro e Leandro Freire aos 78 e Leandro Freire aos 85 foram expulsos e o Guimarães acabou com 9 em campo. Os restantes resultados, vamos aos resultados deste fim de semana, da Taça da Liga. Às 16 horas, Gil Vicente 2, Beira-Mar 1 e às 18, Porto 1, Beira-Mar 2. Seguem na frente as equipas do Nacional e, aliás, disse Porto 1, Nacional 2. Seguem na frente as equipas do Nacional e do Gil Vicente. No próximo dia 19, as equipas do Nacional e do Gil Vicente vão defrontar-se ao encontro entre líderes. E o Porto e o Beira-Mar também se vão defrontar no Estádio do Dragão. No Grupo B, Desportivo das Aves 3, Olhanense 2. E às 20h15, Benfica 2, Marítimo 0 no Estádio da Luz. Quem lidera a prova é o Canadá. O Grupo B é o Benfica, com 2 golos de vantagem. A equipa do Desportivo das Aves marcou 3, mas tem apenas 1 gol de diferença entre marcados e sofridos. No próximo dia 19, a equipa do Marítimo vai jogar frente ao Desportivo das Aves, na Madeira. E o Benfica recebe, do Algarve, o Sporting Clube Olhanense. No Grupo C, às 15 horas, jogou-se o Arouca 2, Passos de Ferreira 3. E ontem, às 21h15, o Sporting de Braga 3, Guimarães 1. Jogo que já falamos. Lidera a prova a equipa do Desportivo, a equipa do Sporting de Braga, com 3 gols marcados e 1 sofrido. E em segundo lugar, a equipa do Passos de Ferreira, que apesar de também ter marcado 3 golos, tem também uma menor diferença entre golos marcados e sofridos. No próximo dia 18, a equipa do Braga vai jogar frente ao Passos de Ferreira, em Braga, portanto, no AXA. E no dia 19, joga-se Guimarães Arouca, na Cidade de Berço. Por fim, no Grupo D, às 16 horas do dia 2, realizava-se o 0-1 Estoril-Penafiel. O golo único da partida foi marcado aos 40 minutos por Cascavel para os penafidelenses. Ontem, às 19h15, o jogo aqui já falamos. A vitória do Sporting no Alvalade 21 por 2-0 frente aos Figueirenses Naval 1º de Maio. No próximo dia 19, irão defrontar-se Naval e Estoril e no dia 20, Sporting-Penafiel. Faltava dizer-me apenas que lidera o Sporting e o Penafiel, sendo que o Penafiel tem apenas um gol marcado, enquanto o Sporting tem 2. Ambos têm 0 golos sofridos. Nos desportos motorizados, e mais concretamente no Dakar, Carlos Sainz continua na liderança após a etapa entre Monte Córdoba e San Miguel, Tucumã, na Argentina, uma prova que teve mais de 300 km para percorrer. A dupla espanhola, Carlos Sainz e Lucas Cruz, percorreu-a em 3 horas, 11 minutos e 28 segundos. Mais 3 ou menos 3 segundos do que Nasser Atia e Timo Gutscho, que demoraram 3 horas, 11 minutos e 31 segundos. A dupla francesa de Peter Ancel e Jean-Paul Cotré concluiu a prova em 3 horas, 13 minutos e 3 segundos. Ficaram assim no terceiro lugar. Na geral, há uma ligeira troca de posições. O primeiro lugar continua a pertencer a Carlos Sainz e Lucas Cruz. O segundo, a dupla francesa de Peter Ancel e de Jean-Paul Cotré. O terceiro, Nasser Al-Attiyah e Timo Gutscho. A quarta etapa desta prova está a realizar-se neste momento, na altura desta gravação, e levará os participantes à última cidade argentina. No ciclismo batem-se recordes, mas este é o recorde de tempo de suspensão de um ciclista. É verdade, o Conselho Disciplinar da FPC, a Federação Portuguesa de Ciclismo, suspendeu o ciclista Pedro Lopes por 15 anos. É que, em 18 meses, o corredor português enviou tardiamente 2 formulários de localização. Ainda existe, neste período de 18 meses, um controle antidoping fora da competição, declarado como não realizado. Alia-se a isto o facto de Pedro Lopes ser reincidente. Recordemos que em 2004, o ciclista português perdeu o título de campeão nacional após o ter conquistado. É que, num controle anti-doping, foi-lhe detectada cafeína, uma substância de dopagem, e por isto mesmo, Pedro Lopes perdeu esse título de campeão nacional. Ainda sobre os formulários de localização, os atletas têm que estar, para que se entenda, disponíveis e localizáveis num tempo de 60 minutos. Numa dessas procuras pelo ciclista Pedro Lopes, ele não se encontrava lá. E não apresentou, segundo Luís Horda, da Autoridade de Antidopagem de Portugal, não apresentou justificações aceitáveis para a sua não comparência. Assim sendo, é então aplicada a maior suspensão por casos de doping a um ciclista português. Segundo Luís Horda, da Autoridade de Antidopagem de Portugal, a segunda infração, a de controle antidoping não declarado como não realizado, esta, em alguns países, dá direito à erradicação. Mas em Portugal, a lei não o permite. A pena poderia ir de 15 a 20 anos, mas optaram, o Conselho Disciplinar optou por apenas 15 anos para o ciclista português. Ou seja, que só a 29 de dezembro de 2025 é que Pedro Lopes, então com 50 anos, terá a oportunidade de voltar a correr por provas pela FPC, a Federação Portuguesa de Ciclismo. Em casos como este, só Gianni Rus, e excluindo os casos de erradicação, só Gianni Rus na Itália teve uma pena superior. Ou seja, que em todo o mundo, só um caso foi punido com um tempo maior de suspensão do que o de Pedro Lopes. Na altura, a Jenny Russo foram aplicados 20 anos de suspensão. Se gostas da música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites e Apaixona-te. Finais das tardes de domingo são sempre bons para dar um passeio. Na Antena Web convidamos a dar um passeio global. É uma forma fácil e simples de apreender a informação de forma descontraída. Viaje por tempos e lugares neste passeio global com a locutora Lúcia. Passeio Global. Todos os domingos, entre as 18 e as 19 horas, com Lúcia, na Antena Web. Às quartas-feiras, pelas 21 horas, Joana Santos traz-lhe Uma Noite Entre Todos. Histórias, curiosidades, notícias e grandes momentos musicais. Tudo isto com uma grande companhia, a de Joana Santos. Noite Entre Todos, para animar as suas noites de quarta-feira. Noite Entre Todos, às quartas-feiras, entre as 21 e as 24 horas, na Rádio Antena Web. A Antena Web é assim. Quando entra... Ela, que isto? Quando ouve... Nada mal. E por fim, quando se habitua, já não quer outra coisa. O que é que está à espera? Entre em www.radioantenaweb.info e tenha acesso à programação mais variada que já ouviu na estereofonia. Rádio Antena Web. No ténis, os portugueses estão fora de Chennai, na Índia. O torneio indiano já não tem portugueses na competição. Frederico Gil perdeu hoje por 6-1 e 6-0 com o sueco Thomas Fredrich. Frederico Gil admitiu dificuldades e explicou que também não jogou nas melhores condições. Desde que em março e abril do ano passado defrontou Rafael Nadal, não defrontava um dos grandes do ATP World Tour. O português Frederico Gil perdeu num encontro que teve apenas a duração de 45 minutos e admitiu que Thomas Fredrich foi praticamente superior em todas as áreas de jogo. Jairo Machado, com mais luta, também perdeu e está fora do torneio de Chennai. Ambos os portugueses vão participar então agora na fase de qualificação do torneio de Sydney, já neste domingo. Na primeira ronda de Doha, o suíço Roger Federer entrou em grande em 2011 a vencer o seu adversário Thomas Schuurl, holandês, que foi batido pelo número 2 do ATP World Tour em apenas 2 sets. O primeiro 7-6, com 7-3 no tie-break, e depois por 6-4. Irá defrontar na segunda ronda o italiano Marco Cilinelli. O italiano venceu nesta primeira ronda do torneio de Doha o marroquino Reda El Anrani, mas foi Reda El o primeiro a estar em vantagem, vencendo o primeiro set por 3-6. Mas seria Marco Cilinelli, com melhor preparação física, que acabaria por vencer nos parciais de 7-6, 7-3 no tie-break e 6-3 no terceiro e decisivo set. Então agora, Marco Cilinelli irá opor-se ao número 2 da ATP World Tour, Roger Federer. A fechar a emissão de hoje do Desporto Antena, trago-lhe os resultados da 10ª jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol. Um campeonato em que o Futebol Clube do Porto e o Sporting Benfica entraram a vencer em 2011. A equipa do Futebol Clube do Porto venceu o Iliabon por 97-69. A equipa do Benfica teve uma vantagem menos larga, mas igualmente confortável, por 94-76 frente à equipa da Académica. Nos restantes jogos, Lusitânia 80, Cabo Madeira 82, Sambaense 62, Associação Desportiva Alvarense 79, Penafiel 58, Ginásio 48 e Barreirense 76, Vitória de Guimarães 86. Lidera a equipa do Futebol Clube do Porto com 19 pontos, segundo o Benfica com 18 e último o Barreirense com 11 pontos apenas. A próxima jornada tem lugar no dia 8, ou melhor, vai acontecer no dia 8 de janeiro, ou seja, neste domingo. E é assim que se fecham as portas de mais uma edição do Desporto Antena. Eu vou voltar amanhã às 8 da noite para mais uma edição. Fique por aí. Até amanhã.